E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Sete Jagunços Comenta, o seu podcast sem periodicidade definida, quando a gente resolve se reunir para falar de outras mídias sem ser quadrinhos. E nessa edição nós não poderíamos deixar de falar do filme do ano, né? Vingadores Guerra Infinita. Eu sou o Marcos e aqui comigo estão Luigi. Avante, Jagunçada. E Vitor Azambuja. Um minuto de silêncio para os heróis caídos. Vamos lá. O editor Ad me redimir. Tchau, City. Oh, Lord, wish you was my baby. You know she'll drive you crazy. Yeah, she coming for you. No, she don't mess around. No, she don't mess around. Esse tempo que eu conheço, ele só tinha um objetivo: dizimar metade do universo. Se ele pegar todas as joias do infinito, vai poder fazer isso com um estalar de dedos. Não custa lembrar, né, pra quem tá ouvindo a gente, que esse podcast aqui é recheado de spoiler do filme, né? Vamos começar falando de toda a expectativa que se criou em torno desse filme, né? Que afinal de contas foram 10 anos de construção e 18 filmes, né, do universo cinematográfico da Marvel. Qual era a expectativa de vocês pra esse filme? Vocês imaginavam algo tão grandioso como o que foi? O que você acha, Luigi? Porra, só duas palavras, irmãos russos. Esses caras são foda, velho. Eu não gosto de falar assim, é o melhor filme da Marvel. É o melhor filme da Marvel. Cara, o que eu gosto desses filmes da Marvel é que é um universo Marvel mesmo, assim, dentro do cinema, né? Tem uma continuidade, porra, que, cara, a gente que lê quadrinhos, que a gente quer macaco velho, cara, a gente acha isso bonito demais. Eu acho que o Victor vai falar isso ao longo do podcast, mas assim, a gente vai vendo aquelas amarrações, né? A gente já conhece os personagens, não tem aquela pressa de roteiro. É como se não precisasse daqueles recordatórios, né, que tem na página, assim, sabe? Falando o que o personagem já fez, sabe? Mas a gente já sabe, com 10 anos de preparação, e um diretor se dá o luxo de, vamos trabalhar aqui o vilão. Porque a gente, o vilão, assim, a gente conhece muito superficialmente, de Guardiões da Galáxia, de algumas citações nos primeiros filmes dos Vingadores, mas assim, vamos dar tempo de cena aqui para personagens que não são tão recorrentes, tanto que ele não dá tanto tempo para o Capitão América, por exemplo, para o Bucky, que eles já trabalharam bem, tanto no Soldado Invernal quanto Guerra Civil. E, cara, isso para mim foi lindo, cara. Esses caras eram os caras ideais para fazer esse filme. Eu concordo, eu tava confiante por ser um trabalho dos russos, que são os responsáveis pelos melhores filmes da Marvel até agora, que é o Soldado Invernal e Guerra Civil, mas eu não esperava ficar tão satisfeito quanto eu fiquei. Eu achei que eu ia ficar com uma pontinha de decepção, assim, por estar com uma expectativa muito alta, por ser um filme que foi muito antecipado. Chegou um certo momento, tava até ficando chato, que todos os filmes da Marvel parece que só serviam de prequel pra isso, né? Mas eu fiquei bem satisfeito, sabe? Olha, eu achei que ele costurou de uma maneira fantástica os filmes anteriores, desde o primeiro Homem de Ferro, até os filmes que passam ao largo, né? Como o Homem de Ferro 3, ele tá referenciado na história de alguma forma. Como o próprio Thor Ragnarok, que ele é uma continuação direta. Nossa, é uma experiência cinematográfica, assim, inédita. Já teve franquias grandes que faziam filmes dessa forma, né? Com vários, uma história em vários capítulos por meio de filmes. Mas eu acho que eu nunca tinha visto nada tão grandioso, assim, tão espetacularmente amarrado no cinema, sabe? É realmente uma história contada em vários capítulos, em várias horas, ao longo de 10 anos. Eu fiquei muito satisfeito. Olha, eu acho que foi um trabalho brilhante. Não sei se é o melhor filme da Marvel, se não é. Não sei se eu revendo eu vou achar tão bom. Ele foca muito na ação, né? Mas pra mim é o que o Luigi falou. É o espírito dos quadrinhos realmente transposto pro cinema, e é também um universo em si mesmo, sabe? Uma coisa próprio, uma coisa com brilho próprio. Eu fiz aquela maratona dos filmes da Marvel, né? Desde o início desse ano. Eu até falei sobre isso na coluna lá no Fora da Pilha, lá no site, no Arte Final. Eu tava fazendo essa maratona, então cada semana um filme, desde o Homem de Ferro 1, que terminaria a maratona na semana de estreia do Vingadores. E é muito interessante exatamente isso que o Vitor falou, a forma que é referenciado, eles não esquecem nada. Tudo ali, ele tá sendo mostrado de uma forma ou de outra, nem que seja uma coisinha pequena no cantinho lá da tela de um filme, mas todos os filmes, eles são muito bem referenciados, e é isso que vocês falaram, que a gente já falou também em off no grupo lá da gente. É uma mega saga de quadrinhos no cinema. Aquele evento de verão que ame ou odeie faz parte do universo de quadrinhos, pra quem já lê, é aquilo transposto pra tela grande, pro cinema. E isso é uma coisa, assim, que eu acho que é inédito. Talvez seja uma das maiores produções já feitas na história do cinema, por toda a complexidade, por tudo que envolve. Apesar do pessoal da Marvel falar que cada filme é uma história fechada nele mesmo, mas todos eles fazem parte de uma construção maior, que culmina em Vingadores Guerra Infinita, né? Cara, eu não sei você, assim, quando o Vitor falou, eu não sei se eu assistir esse filme de novo, ele vai ser tão bom assim quanto eu assisti. Eu tenho certeza que vai ser, porque, cara, o cinema que eu assisti, eu não lembrava, assim, de um filme de tanta gente, cara, lotado, assim, eu fiquei uma hora na fila, cheguei lá, peguei um lugarzinho, peguei lá em cima, sabe? Peguei lá em cima mesmo, e pronto, assistindo dublado, pô. Era aquele filme, assim, cara, pra galera fã mesmo, assim, chega a cena do Thor com o Mjolnir novo. Porra, galera, aplaudindo, porra. Eu disse, cara, pô, quase que eu aplaudia também. Que aquela cena é foda mesmo. Mas, assim, cara, era muito bagazangueiro, cara. É difícil assistir um filme assim, velho. O cara que tá ficando mais velho, velho, e um pouco chato. Em certas horas eu pedi, cara, pedi silêncio mesmo. Porra, foi foda, cara. Eu acho que quando eu assistir esse filme de novo, eu acho que vai ser bem melhor. Luiz, você falando, assim, que da experiência de assistir de filme lotado, eu fui na sessão de pré-estreia, naquela sessão de meia-noite. Em Maceió, nós temos 3 multiplexes, né, na cidade, um em cada shopping. Em todos esses shoppings teve sessão de meia-noite. E no shopping que eu fui, foram 4 salas. E as 4 salas estavam lotadas. Então, eles fizeram um pequeno evento antes da exibição do filme na praça de alimentação desse shopping com alguns blogueiros, sites aqui da cidade falando sobre as expectativas do filme. E logo depois foi a sessão. Tava lotado. Tinha fila para entrar e era com lugar marcado. Então, você imagina como tava a expectativa do pessoal. E teve também aplauso, teve vibração, teve tudo isso na sessão que eu assisti, mas não foi algo que chegou a me incomodar, tá? Não atrapalhou a experiência do filme. Também vi o filme, não vi o filme dublado, vi legendado. Quero ir ver mais uma vez para poder pegar aqueles detalhezinhos que a gente sempre deixa passar na primeira vista, né? Mas, para mim, ele tá seguramente num top 5... talvez num top 3 de filmes do MCU. E, engraçado, se eu colocar ele num top 3, são os 3 filmes dos Irmãos Russo, né? Você falou, eles pegaram muito bem toda essa atmosfera do universo cinematográfico da Marvel, revolucionaram todo o universo com o Soldado Invernal, que pra mim ainda é o melhor filme do universo cinematográfico da Marvel. Fizeram um Vingadores B ali em Guerra Civil, foi muito competente, e agora com esse ápice que foi o Guerra Infinita, né? Mas vamos começar falando do filme. Ele tem uma divisão, assim, bem clara, né? Ele basicamente se divide lá em 3 núcleos, né? No decorrer do filme. O primeiro núcleo é daqueles que a gente pode chamar de Vingadores Secretos, que é o grupo ali do Steve Rogers, né? Que eles ficam na Terra o tempo todo, que aí pega o próprio Steve Rogers, o Bucky, o Pantera, são talvez os personagens principais desse núcleo. E 2 núcleos cósmicos, né? Um que é só o Thor, o Groot e o Rock, né, que vão atrás daquela arma suprema depois que os Guardiões encontram o Thor, que ali acontece o verdadeiro Ragnarok, né? O Ragnarok não aconteceu no filme do Thor, aconteceu nas primeiras cenas do Guerra Infinita, né? Que, aliás, que luta foi aquela do Hulk com o Thanos, hein? É interessante isso que você falou. A gente vai falar do Thor porque esse filme meio que redime tudo que a gente não gostou do Ragnarok, do Thor. Ele começa numa sequência direta da cena pós-crédito, de novo, aí a importância da cena pós-crédito. Se você não fica até o final do filme, você dá um jeito de procurar a cena pós-crédito pra ver depois. Todas as cenas quase dos filmes da Marvel são importantes pra história, com algumas exceções, né? E é muito interessante como eles usam esse recurso do Thanos bater no Hulk. É uma coisa que se usa muito nos quadrinhos, né? A gente sempre brinca com isso. E quando você quer mostrar que um personagem é poderoso, é forte, ele vai lá e bate no Hulk, né? Então eles já fizeram isso no cinema pra mostrar pra quem não conhece o Thanos, não sabe quem ele é, de onde ele veio, o que come, que ele é poderoso sim a ponto de sair na porrada com o Hulk, né, e ganhar. Eu não sei se eu entendi errado, sabe? Mas assim, eu fiquei pensando assim, porra, será que a birra que o Hulk teve pra não virar o Hulk, né, com o Bruce Banner, pra mim foi a maior trollada dos irmãos Russo no trailer, aquela cena dos Vingadores no final correndo, né, contra a tela, aquela cena de combate, e tá o Hulk lá no meio, cara, e o Hulk só aparece nessa cena, no início, com esse quebra-pau rápido com o Thanos, né, e eu fiquei com a impressão, cara, será que o Hulk ficou com medo do Thanos aí, porque ele leva uma coça, né, cara? Eu interpretei que o Hulk tá brabo porque eles saíram de Sakaar, porque lá em Sakaar ele era feliz, né? Meio como nos quadrinhos, né? Embora nos quadrinhos seja muito, uma conotação muito mais forte que essa, de família, de dele ser o líder, né? Eu já interpretei que o Hulk tava com medo mesmo. Você achou que ele ficou com medinho? Eu achei que ele ficou com medo. Eu achei que ele tomou um cacete que ele nunca tinha tomado na vida dele e ficou com medo. Vocês não sabem nada, o Hulk não sente medo. Vocês não ficaram com a impressão também, pelo que o Banner fala no final, a gente tem muita coisa pra resolver. Que a gente tá prestes a ver aí o Hulk do Peter David nos cinemas. Vai ter um Doc Samson aí pra unificar as personalidades dele. E aí a gente vai ver o novo Incrível Hulk. É, cara, vamos ver como é que vai ser a fase 4, né? Porque filme solo do Hulk dificilmente vai ter, né? Que ele ainda tá naquele rolo lá da Universal, já estavam dizendo que a Universal não ia querer mais ceder o personagem. Aí a Marvel compra, a Disney compra a Universal também. Mas isso que vocês estão falando, eu tô achando tão relativo ultimamente isso nos filmes da Marvel, porque você vê direitinho, aí você tem um filme Thor Ragnarok, é um Thor que não é tão Thor, que é Hulk também, né? Aí você tem o Capitão América Guerra Civil, e não é um filme que é Capitão América Guerra Civil, é um filme também dos Vingadores. Aí a gente vê um filme hoje, assim, Vingadores Guerra Infinita, que também não é um filme dos Vingadores, é um filme do universo Marvel, um crossover. Aí, cara, quer dizer, isso é muito relativo, né? Por exemplo, tem agora o Homem de Ferro, né? Que o Tony Stark agora, ele não tem filme, assim, desde o Homem de Ferro 3, que ele faz pontas no Guerra Civil, faz pontas no filme do Homem-Aranha, enfim, e pelo que eu vi do Robert Downey Jr., dessa turma original que tá aí, é o único, assim, e acho que também o Thor, né, o Chris Hemsworth, tá bem feliz com o resultado de Thor Ragnarok, e eu acho que ele tá bem feliz também com o resultado de Guerra Infinita, que vão continuar. Só quem falou que é o último filme dele no MCU é o do Capitão América, né? Ah, mas ele já fala isso faz uns 3 filmes. Eu acho que ele vai continuar. Eu acho que não, eu acho que o contrato de todos esses atores termina no Vingadores 4, né, porque a gente tem que lembrar, esse filme era pra ser Guerra Infinita Parte 1. E o Vingadores 4 era pra ser o Guerra Infinita Parte 2. E aí, quando os irmãos Russo entraram na direção, a Marvel mudou. E aí, talvez seja a única bola fora da Marvel, na minha opinião. Eles venderam esse filme, Guerra Infinita, como um filme independente do Vingadores 4. E a gente chega no final do filme e... não é, não tem como ser um filme independente. Se fosse talvez parte 1 e parte 2, a gente vê relatos de gente que saiu, o pessoal saiu muito empolgado, todo mundo gostando, mas teve muita gente que saiu meio sem entender o que aconteceu, né? Pra gente que lê quadrinhos, aquele final apocalíptico ali, até com o que o Regi gosta de falar, foi meio que o Thanos Chico Bento ali, né? Sentado, contemplando... Perfeito, perfeito. E assim, a gente já conhece, você que já ouviu o nosso podcast, o Sete Jagunços sobre Desafio Infinito, você também já conhece essa história. Então, pra quem saiu do cinema, que já acompanha os quadrinhos, sabe que aquilo dali não é definitivo. Mas que, pra quem não acompanha, o que eu recebi de pessoal da família, que sabe que eu leio o gibi, que mandando mensagem pra mim, vem cá, eles vão voltar, né? Não, não, não tá todo mundo morto, não, né? Por que que o pessoal da família fica com isso? A minha esposa também, ela olhou pra mim, tá, mas me dá uma explicação de como é que você quer que eu explique. Eu não tô envolvido na produção do quarto filme. Eu imagino que eles vão voltar. Mano, não é uma adaptação literal do que aconteceu nos quadrinhos. O Kalen também ficou chocado. Os caras, Homem-Aranha acabou de entrar, já morreu. É. Isso aí. Isso é pra dizer pra Sony, tá, Sony? Então tá, vocês querem blefar dizendo que não vão mais ceder o Homem-Aranha? Então tá, Sony, não vai ter mais filme do Homem-Aranha. Beleza? Vamos ver quanto tempo dura o blefe da Sony, né? E falando em morte, vamos começar com as mortes logo dessa primeira sequência, né? Porque em o Ragnarok a gente vê todos aqueles Asgardianos caídos lá na nave, mas dois deles ainda estão vivos, que é o Heimdall e o Loki, né? E aí o Thor, mas o Thor ele permanece, eu tô falando mais dos coadjuvantes ali, né? Numa hora o Thanos mata o Heimdall bem facilmente, tem todo um espírito de redenção ali do Loki, ele realmente se tornando uma espécie de anti-herói naquela cena. Tem aquela fala que eu acho maravilhosa, que repete o primeiro filme dos Vingadores, né? Ele fala, nós temos um Hulk, e aí é que tem o quebra-pau do, cara, do sensacional, Hulk com o Thanos. Eu achei isso sensacional. E você vê a facilidade que o Thanos mata o Loki ali, né? E eu acho que essas mortes, e a gente vai falar de pelo menos mais uma outra no decorrer do filme, essas mortes pra mim são definitivas. Esses personagens, eles não voltam, pelo menos dentro dessa mesma continuidade do universo Marvel. A gente sabe que é até inevitável daqui a alguns anos um reboot disso, né? Porque eles não vão simplesmente largar esses personagens de mão quando os atores não renovarem mais, ou não renovarem ou estiverem muito velhos pra reprisarem os papéis. Eles não vão simplesmente largar esses personagens. Uma hora vai ter um reboot disso no cinema, é inevitável. Eu acho que nessa continuidade atual, esses personagens não voltam mais. Temam. Fujam. O destino sempre chega. O que a gente discutiu agora nesse último set de jagunços, como você disse ainda agora, foi a totalmente quebra de expectativa, né? Porque a gente conversou muito sobre o fascínio do Thanos pela Lei de Morte, né? Esse amor platônico. E, cara, ele não teve nada disso, né? Foi impressionante esse dinamismo que os irmãos russos conseguem colocar, assim, a leitura que eles fazem do quadrinho, né? Eles simplificaram a coisa, tiraram algo que é vital no personagem dos quadrinhos, né? E, pra mim, não se caracterizou nem um pouco. Ele ficou aquele fetiche dele mesmo pela morte. E conseguiram fazer isso em Guerra Civil, né? Pra mim, eu acho que o filme que eles entregaram do Guerra Civil é melhor que o quadrinho do Mark Miller. Acho impressionante esse poder de síntese deles, né? Eles não negaram, né? Não tem nada que contradiga que o Thanos tem um outro tipo de relacionamento com a morte. Mas também não fez falta. Já que estamos falando do Thanos, queria dizer que eu gostei muito da representação do personagem. A gente falou bastante sobre ele no podcast do Desafio Infinito, né? Porque ele é um personagem que brilha sozinho. Ele é um personagem que não é só um vilão, só um antagonista, que precisa ter um oposto, né? Tanto que ele teve vários opostos no filme ao Thor, mas ele já teve o Capitão Marvel, ele já teve o Surfista Prateado, ele já teve o Adam Warlock. Quer dizer, ele tem o arqui-inimigo, né? Ele não é o arqui-inimigo de ninguém. Gostei muito da representação. Você vê que ele acredita que ele tá fazendo... Ele não é um cara mau, ele é cruel, mas ele não é mau. Ele acredita que ele tá fazendo bem pro universo, dentro daquela filosofia dele, né? Embora os métodos dele sejam questionáveis, evidentemente. E eu gostei muito do filme dar pra ele um núcleo próprio, né? Da gente ver a história acontecendo através da busca dele, né? Seria uma Thanos Quest, uma busca pelo poder adaptada, né? Achei muito legal isso, deles terem essa coragem de mostrar o filme pelos olhos do vilão, sabe? Foi, eles fizeram o estilo o herói de sua própria história, né? O vilão é o herói de sua própria história. É impressionante, porque o cara simplesmente não está lá de dedos, 50% da população do universo, né? Às vezes acho que o pessoal que assistiu, tem gente que teve a percepção que foi 50% da população terrestre, mas não foi do universo. E também fica essa questão, você falou agora, Vitor, nesse segundo ato, assim, será que essa representação antropomórfica da morte, ela vai aparecer? Porque, porra, de uma hora pra outra, cara, você mexeu completamente com o status quo do meu domínio, né? Que é a morte. A Marvel, ela comprou a Fox agora e ela teria, teoricamente, ela teria acesso a Galactus, ao Quarteto Fantástico, ao X-Men, mas, assim, a forma como o filme termina, assim, ele volta à questão dos Vingadores originais, né? Porque praticamente foram os Vingadores do primeiro filme que restaram, né? Assim, fala-se que o Gavião Arqueiro tá em prisão domiciliar, ele não aparece, também foi outra trollada, né? Por isso que ele não aparece em nenhum material de divulgação, nem o Homem-Formiga, eles devem aparecer na parte 2. Eles explicam que eles eram os que tinham família e que por isso eles aceitaram o acordo de prisão domiciliar, né? Eu interpretei o Thanos, eu até gostei realmente da forma como os irmãos Russo conduziram a história, de não colocar ele como um amante da morte, de não ter a representação antropomórfica da morte, como a gente conhece nos quadrinhos. Eu acho que ele ficou muito pragmático. É claro, ele tem o objetivo dele é que os recursos naturais estão se exaurindo, o universo está super populoso, e para que o universo sobreviva, ele precisa diminuir a população universal. Então, chega à conclusão de que metade do universo tem que morrer. E ele é pragmático, ele entende que a missão dele é uma missão nobre. Ele não é aquele vilão caricato que a gente conhece, que é matar por matar, que seria o que aconteceria se fosse o caso dele ser um amante da Lady Morte, tivesse aquela representação caveirinha lá, ou a Dona Morte lá do Maurício de Souza, se aparecesse. É, seria uma coisa muito mais simplista se fosse apresentada daquela forma. E eu acho que a forma como os irmãos Russo apresentaram o Thanos, pra mim ficou muito mais complexo o personagem e muito mais crível. Os fins dele são nobres, ele quer a sobrevivência do universo, mas os meios que ele utiliza para isso e o que ele quer fazer para que isso aconteça é que é altamente questionável, né? E nisso até eles mudaram um pouquinho do personagem dos quadrinhos, ou não mudaram, talvez a gente descubra na parte 4, mas pegaram uma versão mais moderna. O Thanos, ele sempre foi um niilista absoluto, né? Ele é o cara que ele passa a acreditar que nada tem que existir. Esse Thanos do filme, não. Ele quer que o universo sobreviva. Por isso a questão de matar metade da população não é uma coisa pra que nada sobreviva. Eu achei que não prejudica. Eu achei que esse Thanos do cinema funciona muito bem no filme. A cena dele com a Gamora no final, né, quando ele consegue ajudar a alma, me surpreendeu. Eu não esperava essa virada, porque nos quadrinhos, quando ele dá esse discurso, esse é um discurso que ele dá pro surfista prateado, né, que o universo é finito, que você tem que matar metade da população pra sobreviver, pra equilibrar. Isso é das histórias do surfista prateado, que ele usa essa retórica. Mas fica a impressão de que ele tá tentando enrolar o surfista prateado, que ele não é sincero quando ele diz isso. Já no filme, não. No filme, realmente, você sente que ele é sincero. Tem um momento que ele fala, ó, quando eu acabar a minha missão, eu vou sentar e vou sorrir para um universo agradecido, que é o que ele faz no fim do filme. Se vocês verem, vocês repararem, isso eu reparei todas as vezes, ele não chega a matar ninguém só por matar. Quando ele mata o Loki, ele tá punindo o Loki por ter traído ele desde o primeiro Vingadores, né? Que o Loki não conseguiu a joia do Tesseract pra ele e depois tentou trair ele de novo no início. Mas normalmente ele consegue a joia e ele vai embora. Ele não fica pra matar o Quill, ele não fica pra matar o Tony Stark, o Homem-Aranha, enfim, ele consegue a joia e vai embora. Ele cumpre o objetivo dele, ele não é aquele cara que quer matar por matar. E tanto que ele fala pra Gamora, né? Não, eu propus eliminar metade do universo, mas de forma aleatória. Ricos e pobres, sem distinção. E, quer dizer, é um personagem muito interessante esse que o cinema apresentou, né? Eu percebi isso que você falou, Vitor, não foi nessa cena ainda no Loki, não. Foi mais na frente, quando ele conquista a joia da realidade, né? Que ele faz com o Drax e com a Mantis, né? Ele vira cubinhos, ela fica toda molenga, parece uma mangueira, né? Esse cara, e eu pensei, pô, morreu os dois também. Mas não, quando ele vai embora, os dois restauram normal, né? Ele podia ter matado, né? Se ele não tivesse nenhum valor pela vida, né? E o que você falou, pra mim, fez todo sentido, assim, dele valorizar ainda mais a vida, foi com relação à Gamora, né? Que já que nos quadrinhos ele não tem essa questão de ter filho, de ter uma prole, quando ele vai conseguir a joia da alma, e, cara, eu acho sensacional eles resgataram o personagem do Caveira Vermelha, né? E, assim, a Gamora começa a rir, né? Porque pra ele ter acesso à joia da alma, ele vai ter que perder parte da alma dele, vai ter que doar algo que ele gosta muito, né? E a Gamora começa a rir, né? Porque ela acha que ele não ama ninguém, né? E na verdade ele ama ela, né? E ela empurra do precipício, cara. Aquela cena, pô, partiu o coração, cara. Evacuem a cidade. Preparem as defesas. E deem um escudo pra esse homem. Thanos, ele sabe que existem mais duas joias na Terra, que é a joia da mente, que tá com o Visão, e a joia do tempo, que tá com o Doutor Estranho, e ele envia os seus asseclas, né, os filhos de Thanos, para recuperar essas joias. Enquanto isso, o Thanos vai atrás da joia da realidade, que o filme, ele começa com o Thanos já em posse da joia do poder, que era a joia que apareceu lá no Guardiões da Galáxia Volume 1, que estava em poder da Tropa Nova em Xandar, né? E a gente até ficava imaginando, pô, como é que vai dar tempo de mostrar o Thanos indo atrás de todas as joias e tal? E ele não mostra, né? Ele já mostra ele já com a joia do poder e a única coisa que fala, não, ele destruiu Xandar há uma semana, né? Não sobrou nada lá. Foi uma solução até criativa dos irmãos Russo, porque eles sabiam que não tinha condição de mostrar aquilo também, né? E Xandar era uma força muito poderosa do universo, né? Era uma forma até de mostrar o quanto Thanos é poderoso, né? E ele simplesmente chegou lá e destruiu tudo. E quando essas facções vão até a Terra, eles vão atrás primeiro do Doutor Estranho lá em Nova York. Tem uma cena que até tirada, isso eu vendo depois umas notícias sobre o filme, aquela cena que o Hulk Loki, ele aterriza no meio do Sanctum Sanctorum lá do Doutor Estranho, é tirada de Desafio Infinito, só que ali era o surfista prateado, né? Sim. E aqui colocaram o Hulk. Não, a questão da forma, o Luigi falou que ele transforma em cubinhos, que ele transforma ela numa mola, né, na Amantes, ele usa muito bolha de sabão também, isso tudo vem do Desafio Infinito também. Eles fazem várias homenagens ao Desafio Infinito, a tortura da Nebulosa, né, torturando a Nebulosa, muita coisa, eles conseguiram encaixar no filme homenagens ao Desafio Infinito de uma maneira que fizesse sentido no filme, viu, Zack Snyder? Tá ouvindo o Zack Snyder? Assim que faz. A gente não lê só a cena ali bonitinha que quer botar no cinema. A gente lê tudo. E aí tenta encaixar. Se não encaixar, não usa também, pô. E aí junta esse núcleo, né? Junta a luta o Homem-Aranha e o Homem de Ferro. Acho que é o Falso de Ébano, que é o personagem que consegue capturar ali o Doutor Estranho para levar até o ponto de encontro com o Thanos em Titã. E nisso, tanto o Homem de Ferro quanto o Homem-Aranha, eles conseguem se infiltrar na nave para poder tentar resgatar o Doutor Estranho, né? E aí, durante a luta na nave, tem mais uma referência lá do que teve no Guerra Civil. Ah, você já viu aquele filme velhão, Aliens, o Resgate? Cara, aliás, duas coisas sobre esse núcleo. Primeiro que é o núcleo mais pretensioso da Marvel, né? É o núcleo dos caras que querem resolver tudo sozinhos. O Doutor Estranho e o Tony Stark. Segundo, que tem uma hora que o Tony Stark fala pra ele, se eu ouvir mais uma referência à cultura pop nessa viagem, você vai ver uma coisa e ele não faz mais. E ele para. É muito engraçado. Igual o Bendis coloca isso no gibi do Homem de Ferro, que tá saindo aqui no Brasil, né? Quando ele faz uma parceria lá com o Doutor Estranho. Manos de cavanhaque, né? Cara, eles funcionam muito bem juntos, velho. Inclusive, assim, o Peter, né? Quando ele acaba de volta ao lar, assim, ele nega, né? Ele diz, não quer aquela roupa nova, né? Cheia de apetrecho, se ele fosse ser um vingador, né? E o cara é muito foda, porque quando o Tony, ele percebe que o Peter tá deixando a órbita terrestre, aí vem que ele vai sufocar. Aí, cara, aí ele chama Friday, né? E dispara o uniforme, né? Que é uma armadura como a dele, né? Feita de nanotecnologia. Não, assim, a nanotecnologia eu achei genial, porque é uma coisa que a gente vê no Pantera Negra, e você fica pensando, como é que o Tony Stark não tem essa tecnologia que o Pantera Negra tem, né? E aí, no próximo filme, o Tony Stark tem essa tecnologia. E essa cena dele dando o uniforme novo pro Peter, funciona muito bem pra mim. Eu vi ali o Tony Stark meio que passando o bastão pro Peter, sabe? Tá muito claro que eles fizeram toda essa construção muito bem feita no universo cinematográfico, que o Tony Stark é o mentor do Peter, né? Ele é o que seria o tio Ben, só que com o Peter já super-herói, né? E eu achei muito legal isso. O Tony Stark fala, Happy Trails, e liberta o Homem-Aranha, né? Abre o paraquedas pro Homem-Aranha ir embora. Tá muito claro que ele tá passando o bastão. Ele não sabe se ele vai voltar pra Terra, que ele tá entrando na nave, e ele deixa meio que o Peter no lugar dele, assim. Eu achei muito legal isso. Eu gosto muito dessa relação que construíram. É uma coisa do cinema isso, né? Mais uma coisa aí, pronto. A gente falou em nanotecnologia, mas é também um recurso que eu não acho bonito em tela, cara. Assim, é que ela fica aquela transformação instantânea o tempo todo, né? Cara, eu não gosto, cara. Eu prefiro quando ele tá dentro daquela armadura, assim, lá meio raiz mesmo, sabe? O Peter tirando a máscara, botando assim, entremeada assim no nariz. E isso também foi uma coisa que me incomodou no filme do Pantera Negra, né? O Pantera Negra já tá usando um uniforme mais tradicional, né, nesse filme. O Peter não deve usar essa roupa fora de grandes, como é nos quadrinhos, né, fora de grandes confrontos. É, e o Tony Stark já viu que essa roupa tem limitações, né, porque no fim do filme ele tá praticamente sem proteção, porque ele foi gastando todas as peças da roupa, né. Eu achei interessante também, vocês viram como o Tony Stark, ele não consegue se livrar desse amor bandido que ele tem pelo Capitão, né? A primeira coisa que ele usa no filme é o escudo redondo do Capitão, né? Ele usa a armadura pra fazer um escudo. E ele fica reticente em chamar o Capitão, né? Ele, ao mesmo tempo que ele fica reticente, você vê que ele quer estar próximo do Capitão, porque ele anda com o telefone que o Capitão mandou pra ele, né? Porque se fosse qualquer outra coisa, não. Ele recebeu o telefone, ele ia largar lá no escritório e esquecer aquilo, se ainda tivesse com toda aquela mágoa, né? Mas você vê que não. É meio aquela coisa de realmente de irmão que briga, que quer voltar a falar, mas o orgulho é maior do que a vontade, né? Mas ele anda com o bendito do telefone de flip o tempo todo, né? O que eu acho, assim, vendo os filmes em retrospecto, eu vi o Homem de Ferro 1, foi os únicos dois filmes que eu vi antes de ver o Guerra Infinita, assim, pra me preparar, foi o Homem de Ferro 1 e o Vingadores, que eu acho que fica muito claro como a presença do Capitão na vida do Tony Stark melhora ele. É, isso fica subentendido, mas pra mim, de uma maneira clara, que o Tony Stark, ele quer ser uma pessoa melhor quando ele conhece o Capitão. O Capitão tem isso de, no cinema, assim como nos quadrinhos, tem isso de inspirar as pessoas a serem melhores. E aí o Tony Stark vê que toda vez que ele tenta fazer o contrário do que o Capitão aconselha ele a fazer, ele faz uma cagada. Então eu acho que ele tem esse sentimento de, puxa, eu preciso, eu tenho a minha cabeça, os meus recursos, mas eu não tenho a noção moral, né, a bússola moral que o Steve Rogers tem, né. E falando no Capitão, né, a entrada dele no filme é genial, né, aquela próxima meia-noite tá lutando contra o Visão e a Wanda, né? Ela arremessa aquele bastão, cara, ele pega esse bastão na escuridão, aí começa a músicazinha, cara, aquela músicazinha arrepia até a alma, velho. Fica tão foda, barbado, né, sem escudo, assim, com uniforme sujão, que presença de cena. Ele fala muito pouco, mas assim, na cena do cerco em Wakanda, né, ele vê que aquelas criaturas estão flanqueando, né, em algum momento vai conseguir invadir Wakanda por todos os lados, aí ele manda abrir um lado, né, fazer uma brecha. É, ele fala pro T'Challa e o T'Challa entende, né, até o T'Challa segue. Eu acho muito legal isso, porque o Chris Evans no primeiro Vingadores, ele tá horroroso, ele não inspira ninguém, ele não funciona legal. No primeiro filme eu até gosto, mas no primeiro Vingadores ele não funciona. Mas eu acho muito legal como a partir do Soldado Invernal, e aí mais ainda na Guerra Civil, e aí dedo dos irmãos Russo, né, como ele se tornou aquele personagem que realmente você olha, puta, esse é o cara que eu sigo até o inferno, que eu entro numa luta com ele pra onde for, esse é a verdadeira liderança dentro do universo Marvel. Né? Muito embora o protagonismo sempre volte pro Tony Stark, e com justiça, se você pegar o primeiro Homem de Ferro, você vê que o universo Marvel começa ali, e se fosse outro filme, não começaria, não seria esse o universo Marvel. Mas eu acho muito legal como os irmãos Russo redimiram aquele personagem sem graça do primeiro filme num personagem foda, cara. E fizeram de novo com o nosso amigo também, um loiro barbudo, né? Tem até uma piada sobre isso do filme, né? Que o cara fala, mas você copiou minha barba. Corte de cabelo aí, você copiou minha barba. Aliás, é uma coisa que a gente precisa falar. Muito se fala do humor dos filmes do universo Marvel, que em alguns momentos é até exagerado. A gente sabe da reação do público rindo de coisa que talvez não seria o momento de rir. Mas eu achei o filme como um todo, com as tiradas de humor que tem no filme, não são exageradas, são bem colocadas. A gente percebe que, apesar do Thor Ragnarok, as partes de humor, assim, pelo menos na minha opinião, mais fortes e melhores ainda são com os Guardiões, né? Principalmente com o Drax, que pra mim tá perfeito. É impressionante o Dave Bautista. Ele, o cara é um ex-lutador de WWE. É, o cara era a última pessoa que você poderia imaginar que seria um bom ator, mas ele tem um time pra comédia, excelente. Aquela cena que tá o Peter Quill com a Gamora, aquela coisa bem dramática, ó, você tem que me prometer que se o Thanos me pegar, você vai ter que me matar. E quando eles viram, tá o Drax lá esperando, vocês não estão me vendo aqui. Não, melhor que aquilo é excelente. Quando eles acham o Thor, não, você é o cara, isso aqui é um homem. Cara, e ainda bem que essas cenas do Guardiões foram gravadas pelo James Gunn, né? Os irmãos Russo saíram um pouco do foco, quando era essas sequências assim, do núcleo mesmo do Guardiões da Galáxia. E você vê que tem uma mudança assim, drástica de tom, né? Quando ele entra, né? E o Dave Bautista, cara, ele não tem só um tino pra comédia bom, não, cara. Ele em Blade Runner 2049, cara, no comecinho, porra, ele faz um replicante. Puta que pariu, velho. Eu vi que o cara tem potencial ali na indústria, viu? Talvez tanto quanto um Dwayne Johnson aí, né? Pois é, que veio da mesma companhia, né? Então, pra quem já produziu Hulk Hogan... Temos uma vantagem. Ele está vindo até nós. Temos o que o Thanos quer. Então é o que vamos usar. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down. Ah, mas e o Thor? Vamos falar do Thor. Melhor personagem de um filme que tem ótimos personagens, né? O filme é do Thanos. Talvez o melhor coadjuvante seria o Thor ali. Ele sai daquele piadista, assim, esse meio, sei lá, bronco lá do Ragnarok, né? E, assim, ele usa o humor pra lidar com a perda, né? Porque, cara, ele acabou de perder o povo dele, perdeu os amigos, perdeu o irmão dele, né? E, cara, ele tá lá com aquele núcleo, assim, altamente improvável, né? Rocky e Groot. Toda a sequência da quando ele vai restaurar não, fazer um novo martelo pra ele, cara, um novo novo Mihoney, né? Puta que pariu, que cena sensacional, né, cara? O Groot até aquele momento não tinha tido importância nenhuma dentro do filme, né? E ele faz, né, o cabo do novo Mihoney nele, né? Que na verdade é um braço, né, do Groot, cara. Como a gente tava conversando, como você comentou, como redime Ragnarok, né? Ragnarok é um filme de comédia, pastelão, dirigido por um diretor de comédia, que é ótimo fazendo comédia, mas que não tem nada a ver com o que a gente esperaria de um Thor, até pelo que a gente conhece do que foi o Ragnarok nas várias vezes que aconteceu nos quadrinhos, não é o que a gente esperaria. Aquelas reações do Thor dando risada de tudo, achando graça de tudo, não é o que a gente esperaria. No Guerra Infinita, assim, rapidinho os caras mostram, não, ele tá sofrendo, ele tá sentindo a perda, mas ele usa o humor pra manter a pose, né? Aquela hora que ele fala, ó, eu tenho 1.500 anos, eu já matei pelo menos o dobro de inimigos desse número e todos eles queriam me destruir, mas eu venci no final. Nossa, aquilo ali é... Não, e ele olha, com sangue no olho, né? Com sangue no olho. Ele dizendo assim, o humor assim, né? Às vezes isso me serve de combustível. Cara, muito filme arrepio todinho, velho. Cara, é foda. E aí você vê que ele brinca pra sair daquela seriedade, daquele sofrimento, justo com o Rock, né? Ah, mas ele já ganhou de ti, né? Não, mas ele nunca ganhou de mim duas vezes. Não, e ele chamando o Rock de lebre o tempo todo. Aquilo é sensacional. Ele ainda é aquele garoto ingênuo, né? Até o Peter Dinklage, o anão, chama ele de garoto o tempo todo, né? Porque os anões são ainda mais velhos, né, do que ele. Mas você vê que ele é aquele cara brincalhão, mas ele é também o personagem que você espera que ele seja. O protetor da Terra, o personagem mais poderoso, o cara que vai pegar a porrada quando ela tiver pior possível, né? Tanto que ele é o que consegue chegar mais perto de derrotar o Thanos. Ele é o que consegue reforjar a arma, né? O Stormbreaker. Ele tem momentos assim, ó. Tudo o que a gente não viu no Ragnarok do Thor, a gente viu nesse Guerra Infinita em minutos, assim, sabe? Você acha que se for somar as cenas, dá poucos minutos. Como os irmãos Russo fazem isso bem, né? Como eles pegam alguma coisa que a gente não gostou e dizem, não, mas na verdade isso aqui é legal. Até quando eles fazem a referência do Tony Stark, né? Não, eu fiz a cirurgia, eu tirei, né, o reator, mas isso aqui é uma segurança pra nós, né? Isso é só pra me sentir mais tranquilo. Ah, é um repositório de nanopartículas. Cara, são gênios. Agora, tá uma coisa que eu não... A única coisa que eu não gostei nesse talk, cara, assim, e ainda assim a cena funcionou. Foi quando o Rock dá o olhozinho, né, o olho biônico pra ele colocar no lugar, né? Porque, porra, assim, meu pai perdeu, então eu vou ficar sem essa porra desse oito também. Aí, cara, teria sido muito foda, viu? É uma piada recorrente que funciona toda vez, né? Porque ele dá lá o olho, ele, quando o Thor coloca, aí o Rock fala, eu lavaria isso se fosse você. E quando tá lá, e quando eles voltam pra Terra, né? Que lá o Wakanda tá prestes a ser, as defesas lá de Wakanda estão prestes a ser sobrepujadas, e aí quando chega o Thor, que é até uma das coisas que o personagem do Peter Dinklage fala, que esse martelo, ele ainda tem alguma coisa das energias lá da ponte arco-íris, né? Que ele poderia transportar. Então, ele chega lá e na hora que ele chega, você vê que a batalha muda de rumo e vem todos eles juntos, né? Então, na hora que o Rock vê o Soldado Invernal, que ali é o Lobo Branco, ele fala, ah, um braço de metal, eu quero esse braço. Eu vou ter esse braço. E que cena legal do Soldado Invernal levantando ele e fazendo aquela cena clássica de cada um disparando para um lado a metralhadora, né? Muito bacana. Sim, muito legal. Aliás, do Soldado Invernal é a prova de que as cenas extras só importam, né? Porque, pô, tem três cenas extras importantíssimas para a história do Soldado Invernal, que são depois dos créditos, que é no final do filme, Soldado Invernal, que é ele no museu do Capitão América, indo procurar as origens dele. No final do Guerra Civil, ele em Wakanda. E depois, no final do Pantera Negra, ele acordando em Wakanda, né? E eles não se preocupam em retomar nada, não. Ele tá lá em Wakanda, ele é amigo do T'Challa e ele vai pra briga, sabe? E é legal ver, voltando pro Thanos, toda a sensação de perigo crescente que a gente tem, né? Porque a cada joia que ele consegue, você percebe que ele, pô, ele já é forte, ele tá ficando cada vez mais forte, ele usa a joia de uma maneira excelente, né? Ele já tava com a joia do poder, ele consegue a joia do espaço ali na primeira cena do filme. Quando mostra ele pegando a joia da realidade, que você imagina... É claro que você tá ali antes do meio do filme, você sabe que não acabou ali, mas você vê a Gamora acertando o Thanos, então ele tá morrendo ali. Aí quando você vê aquele efeito vermelho do éter que tinha lá no Thor Mundo Sombrio voltando e vendo que tudo aquilo dali já foi destruído, que tudo aquilo dali é algo que o Thanos mudou pra poder enganar os guardiões e mostrar e ele pegar a Gamora, né? E aí você vê, não tem jeito. Se ele com duas joias já tá assim, com três, com quatro, e aí vai, né? E naquela cena lá em Titã, que o Doutor Estranho, ele tem uma hora que ele fica meio que em transe, e ele fala lá, eu vi 15 milhões de futuros possíveis. Ah, em quantos a gente ganha? Em só um. E isso é sensacional, né? Você vê o quão poderoso o Thanos tá se tornando ali, né? Agora, Marcos, essa cena aí que você falou agora do Doutor Estranho, da joia, é uma coisa interessante, né? Que ele fala para o Peter e para o Tony, ele só, entre a joia e a vida de vocês dois, eu vou ficar sempre com a joia. Aí ele faz essa projeção das 15 milhões de variantes, como eles poderiam ganhar, e ainda assim, ele escolhe dar a pedra para o Thanos, para poupar o Tony. Para mim, isso não foi por acaso, não, cara. Essa versão que ele entrega a joia pro Tony é a forma como eles irão vencer, cara. Isso não, ele não entregou justamente só para salvar o Tony, assim, porque vidas não são negociáveis, como o Capitão disse na Terra, né? Não, isso aí, eu acho que foi a única linha de tempo, assim, que eles teriam uma chance de vencer o Thanos, se ele entregasse a joia. Sim, ele fala, né, eles têm que perder para ganhar, né? E isso eu acho que fica muito claro, porque ele fala com convicção de que ele abre mão da vida de qualquer um, inclusive da dele própria, se for pra manter a joia, mas ele simplesmente entrega a joia ali, então não faz sentido com o que ele falou, mas faz sentido com aqueles milhões de futuros que ele viu e só um que eles saem vitoriosos, né? Eu acho que isso fica muito claro no filme, que faz parte do plano do Doutor Estranho, mas aí vai ter um problema de tradução. O Luigi comentou que viu dublado, eu não sei como eles traduziram dublado, mas no original ele fala, quando ele entrega a joia e o Thanos vai embora, ele fala pro Tony, nós chegamos no endgame, this is the endgame. Endgame é uma expressão que quer dizer hora H, quer dizer o objetivo final do plano, é o que você tava trabalhando para conseguir o tempo todo, sabe? Isso é um endgame. Eles traduziram nas legendas como no fim do jogo, como se fosse só, tá acabando, é game over, mano. São coisas diferentes. Então eu acho que no original fica muito claro que aquilo é sim o plano do Doutor Estranho, mas provavelmente na tradução vai se perder, né? É, ele diz assim, quando ele entrega a joia, aí o Tony questiona porque ele fez isso, aí ele diz, confia em mim, isso foi bem melhor, sabe? Foi pelo bem, sabe? Aí na verdade tanto o Strange quanto o Peter desaparecem, né? Aí só fica o Tony, né? É, essa que ele fala do endgame é um pouco antes, é logo que ele entrega a joia. Quando ele desaparece, ele fala outra coisa, ele disse, era o único jeito, alguma coisa assim, sabe? Outra trollada dos irmãos Russo, e aí não é em relação ao trailer, é naquele final, na batalha que o Thanos já chega na Terra e tá faltando pra ele só a joia da mente, que tá com o Visão. O Visão já havia feito a Feiticeira Escarlate prometer que Thanos não poderia pegar a joia, então se chegasse perto disso, ele teria que destruir a joia, né? Tem todo aquele plano de tentar tirar a joia do Visão sem matá-lo, mas eles não têm tempo pra completar o serviço. Naquela cena, a Feiticeira Escarlate teoricamente consegue isso, né? Ela consegue deter o Thanos tempo suficiente para destruir a joia do Visão. E aí acontece a reviravolta, né? O Thanos usa a joia do tempo e volta no tempo e pega a joia. Um pouquinho antes você fala, pronto, tá no final do filme, eles vão conseguir deter o Thanos ali e vão conseguir de alguma forma parar ele. Mas não, ele usa lá o cheat code e volta no tempo e pronto, aí, otário, perdeu. É a joia mais poderosa, né? Eu vou te dizer, cara, eu levei um spoiler safado no Twitter, bicho, que eu fiquei furioso, cara. O cara pegou, botou o frame, exatamente o frame, assim, do Thanos puxando, quebrando a cabeça lá do Visão. Cara, eu fiquei puto, velho, porque o cara vê a cena, ela pedaçando, né? Não, aí o cara já sabia que ele ia fazer isso, né? Tá vendo porque eu fui na sessão de meia-noite? Tá vendo por que eu fiquei fora das redes sociais até assistir o filme? Porque não dá. Depois que estreia, tá, né? Largou no ventilador, não tem como, né? Hoje em dia, o único jeito é você ficar offline. Vamos falar sobre esse seu plano aí. Até que ele é bom, exceto que é uma droga. Então deixa que eu faça o plano de um jeito que vai ser bom de fato. Uau! Acho que a gente tá se encaminhando um pouco pro final. Questão das mortes. Vocês acham que... Provavelmente a gente sabe que quem morreu virando pó depois do estalar de dedos deve voltar de alguma forma. Mas eu acho que as mortes anteriores em batalha, o Visão, a Gamora e o Loki e os Asgardianos, né? Eu acho que esses aí já eram. O Thanos até fala quando mata o Loki, não. Sem ressurreições dessa vez. Quando começou a desaparecer os personagens ali, eu já sabia que ia ter algumas mortes desse filme. E eu falei, pronto, é agora. Acabou o contrato de alguns personagens, ou os atores estão ficando, de alguns atores, e aí os atores estão ficando mais velhos e tal, é agora. Só que aí começou a desaparecer o Peter Parker, Peter Quill, Pantera Negra, que o filme dele fez mais de 1 bilhão de bilheteria. Justos que vão continuar, com certeza, né? Exato. E assim, um dos que a gente imaginava que daria continuidade ao legado do Capitão América, que é o Bucky, ele também desaparece. Então eu falei, não, peraí, eles vão voltar. Não sei se todos eles voltam para o Vingadores 4, que eu ainda acho que, como a gente falou lá no início, foi a única bola fora da Marvel na divulgação desses filmes, foi não ter mantido parte 1 e parte 2 aí. Mas eles voltam, não sei se todos voltam, né? E eu tenho certeza também que alguns desses que permaneceram vivos vão morrer nessa segunda parte. Capitão América, provavelmente, né? E talvez o Tony Stark, né? É aquele trio principal, né? Que já teve trilogias, que é o Homem de Ferro, o Capitão América e o Thor, né? Eles dificilmente vão continuar numa fase 4 do universo cinematográfico da Marvel, né? Todos esses... O Tony Stark eu achei que ia morrer mesmo. Até fiquei surpreso que ele não terminou morto. Thor, agora... virou um personagem muito mais interessante do que ele era, tomara que não morra, mas faria sentido ele se sacrificar pra deter o Thanos, porque ele é, nesse universo, o grande antagonista do Thanos, né? E o Capitão América, a gente sabe, há anos o Chris Evans vem dizendo que vai parar, que vai parar, que vai parar, que vai parar. E também faria sentido, por ser uma liderança, ele se sacrificar. Eu acho que os que desapareceram só voltam no final do Vingadores 4. Eu acho que o filme dos Vingadores 4 vai ser os Vingadores que sobraram, que, se você ver, são praticamente os Vingadores originais. Vão ser eles tentando, de alguma forma, reverter o que aconteceu, ou talvez até a gente veja uma intervenção de algum poder cósmico maior. Tinham falado que o Surfista Prateado estava escalado nesse filme, mas acabou não aparecendo, né? Acho que vai ter um poder cósmico que vai intervir aí pra ajudar os heróis. Eu acho, viu, Vitor, que quem vai entrar na fatura aí nesse segundo filme aí, e porque já até apareceu e do nada começou essas discussões, vai ter Eternos aí no meio, viu, cara? Eu acho que vai ter esses Celestiais aí. Ah, pode ser. Porque já é uma entidade que existe, né, no MCU, né? Eu acho que é muito provável que apareça os Celestiais. Ah, meus novos amigos, antes da própria criação, havia 6 singularidades. Então, o universo explodiu, dando origem à existência. E o que restou desses sistemas foi forjado em gemas concentradas. Joias do infinito. Essas joias, ao que parece, só podem ser portadas por seres de força extraordinária. Observem. Esses portadores podem usar a joia para ceifar civilizações inteiras como trigo em um campo. Tá saindo um pouquinho de xixi de mim agora. Ele até explica no Guardiões a origem das joias ligada aos Celestiais, né? E a própria Nowhere, que aparece de novo no Guerra Infinita, é a cabeça de um Celestial. A gente sabe que eles existem e causa estranheza que eles não tenham feito nada pra tentar deter o Thanos. Até porque dá a entender que o ataque do Thanos é todo muito rápido, né? Ele reúne as joias em quê? Uma semana? 10 dias? Ele sabe onde estão as joias e quando ele vai pra pegar elas. Ele não fica muito tempo atrás delas, não. Não dá tempo de as outras raças intervirem, né? Mas a gente sabe que deve acontecer sim isso. Agora, só pra discordar do Marcos, antes da gente encerrar, eu não achei bola fora, não. Porque se você bota, assim, parte 1, você já cria no espectador essa expectativa de que o filme vai se encerrar com cliffhanger. Se você não bota isso, se você bota algum título, você deixa o espectador na dúvida de como é que vai acabar o filme, né? E eles já falaram que o Vingadores 4, eles não vão divulgar por um tempo o título, porque é um título muito spoilerento. É um título que entrega o que aconteceu no Vingadores 3, né? Então, acho que tem isso também, de construir a história também através dos títulos dos filmes. Se você pegar o calendário, já é Vingadores 4 ano que vem, que é uma coisa que a gente não esperava, né? Que fosse um intervalo só um ano entre um filme e outro. Em maio do ano que vem já deve estrear o 4. E só tem 2 filmes solos, que é justamente do Homem-Formiga, que não participa da história, que a gente já sabe que sobreviveu. E o da Capitã Marvel, que é o gancho da cena extra, né? Que ela deve aparecer pra também ajudar os heróis no Vingadores 4. E a Capitã Marvel vai ser uma história de origem, né? No passado, não vai ser um filme que se passe entre o 3 e o 4. O fim está próximo. E quando eu acabar, metade da humanidade ainda existirá. gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. Finalizar o podcast, eu queria que vocês falassem da expectativa, né? A gente já falou um pouquinho, mas eu queria que vocês completassem a expectativa para o Vingadores 4, incluindo a cena pós-crédito, né, do Guerra Infinita, e dessem a nota para o Vingadores Guerra Infinita. Começa com você, Luigi. Eu vi muitas comparações, assim, pô, isso é um épico, assim, de cinema, assim, que a gente não viu desde o Senhor dos Anéis. Eu acho que tem toda a razão essa comparação. Eu acho que o Guerra Infinita é mais ou menos um mix entre Sociedade do Anel e Duas Torres, e o próximo Vingadores, com certeza, vai ser o Retorno do Rei. Se a gente for fazer um paralelo, essa busca do Thanos pelas joias lembra muito a busca do Sauron pelo um anel, né? E, assim, e uma coisa que eu espero para o desfecho, uma das coisas que acontece no quadrinho, e isso é uma coisa, de certa forma, uma construção recente, é que alguns heróis ficam com essas joias, né? No universo Marvel, no caso o Tony Stark, ele ficaria com a joia do espaço, o Doutor Estranho, ele ficaria com a joia da alma, o Reed Richards, o Quarteto Fantástico, que não tem no MCU, ele ficaria com a joia vermelha do poder, a joia da mente, que seria a joia azul. Isso nos quadrinhos, né? No MCU todas as cores são diferentes, mas o Xavier, ele ficaria com a joia da mente, é o Namor, ele ficaria com a joia do tempo, a laranja, e a amarela ficaria com o raio negro, que seria da realidade, mas eu acho que ele vai ter eventuais substitutos para esses três personagens que não estão no universo Marvel, no MCU, mas eu acho que vai ser esse caminho para isso. Vamos ver se tem essa construção, até porque até agora não teve nada das aquisições da Fox, né, no universo Marvel, até porque não teria como ter. Teve a compra, mas oficialmente ainda a Marvel ainda não pode usar, a Disney ainda não pode usar, porque os órgãos lá de controle, lá dos Estados Unidos, ainda não aprovaram, né, a compra da Fox pela Disney. E a tua nota, Luigi, de 1 a 5? 5.555. Porra, o cara ficou empolgado mesmo, viu? Cara, eu saí de nosteado no cinema, cara. Eu gostei muito mesmo, velho. Sinceramente, é um filme que eu não vi defeitos, cara. Fala aí das suas expectativas e da tua nota de 1 a 5, Vitor. Bom, as minhas expectativas eu já falei um pouco. Eu acho que a gente vai ver um universo cósmico da Marvel, esses seres mais poderosos aí se opondo de alguma forma ao Thanos, e vamos ver os Vingadores originais tentando desfazer o que foi feito no final, né? Mas o que eu gostaria... Eu não sei se vai acontecer, porque o filme já está previsto para o ano que vem. Provavelmente uma parte já deve estar filmada e a produção já deve estar se encerrando no final desse ano, enfim. Eu gostaria de ver eles preparando o terreno para uma nova leva de personagens. Gostaria muito de ver os personagens da Fox sendo introduzidos nesse universo, e aí casaria com o que o Luigi falou, né, de introduzir os Illuminates. Gostaria muito de ver isso, de ver eles preparando o terreno para novos personagens. Eu ia ficar muito surpreso se eles tivessem essa coragem, assim, agora vamos introduzir um resto do universo Marvel. Seja o Adam Warlock, que eu acho difícil de acontecer, porque ele ainda não teve história, seja trazer os heróis urbanos que a gente já conhece das séries do Netflix, que eu acho que não vai acontecer, porque tem uma rixa, mas sei lá. Trazer o Quarteto Fantástico, eu acho que casaria muito bem nesse momento você trazer o Quarteto Fantástico. Gostaria muito de ver isso, de ver novos personagens, nem que fosse na cena extra, como a gente vê no final da Era de Ultron, que a gente vê aquela nova formação dos Vingadores, e a gente vê também no final da Guerra Civil a formação dos Vingadores Secretos. Eu gostaria de ver alguma coisa assim, sabe? Uma cena mostrando um novo rumo para esse universo, que possivelmente não vai ter mais esses personagens que teve nos últimos 10 anos, ou pelo menos uma boa parte deles. Alguns a gente já sabe, né? Pantera Negra, Homem-Aranha, esses mais... A própria Capitã Marvel. Os mais recentes devem continuar, mas os Vingadores originais talvez estejam encerrando o seu ciclo. E a tua nota, Vitor, de 1 a 5? Ah, cara, eu vi o filme ontem. Sinceramente, seria 5, sabe? Eu tava pensando em dar um 4,9, só pra... Mas não vejo defeito. Acho que a única coisa, assim, que eu vi foi um excesso de clichê na cena da batalha em Wakanda, porque sempre acaba nisso, né? Filme de grupo de herói, você sempre acaba tendo que botar uns soldadinhos genéricos de CGI pra todo mundo ter em quem bater. Isso aí eu acho um tanto quanto clichê, mas, por outro lado, também é um daqueles clichês que você tem que ter numa história como essa, né? Então, não chega a ser um defeito. Vou dar 5 por hoje. Bom, as minhas expectativas são altas, né? Porque o próprio Kevin Feige falou que o Vingadores 4 vai ser maior do que o Guerra Infinita. Então, se esse já foi um evento de verão de quadrinhos filmado, você imagina como vai ser um Vingadores 4. Em relação à cena pós-créditos, também o Kevin Feige já falou que a Capitã Marvel estão querendo colocar ela como a heroína. Não sei se isso é legal, porque a gente já viu eles tentando forçar isso com os Inumanos e não deu certo. Eles tentaram fazer isso com a própria Capitã Marvel nos quadrinhos e também não ficou legal. A gente sabe que o filme da Capitã Marvel vai sair em março do ano que vem e vai ser um filme de origem, né? Como o Vitor falou, vai se passar na década de 90. E aquela cena pós-crédito aparecendo lá o logo dela, tem teorias que dizem que aquele pagerzinho manda uma mensagem pro passado. Mas a teoria que eu mais gosto é que no final do filme da Capitã Marvel ela iria pro espaço e deixa aquele aparelhinho lá com o Nick Fury para que ele possa entrar em contato com ela quando fosse necessário. E aí ele viu que era necessário, manda a mensagem, ela tá no espaço e ela tem que voltar pra Terra para poder resolver o problema. Então eu imagino que seja isso que aconteça. Talvez aconteça também numa cena pós-créditos de Vingadores 4, isso que o Vitor falou, a introdução de novos personagens, porque não acredito que seja nada explícito como mostrar um ator ou uma ação, mas algo mais sutil como aconteceu no finalzinho de Homem-Formiga, que o amigo lá do Scott Lang fala que tem um cara balançando pela cidade, balançando com teia pela cidade ou subindo pelas paredes, e tinha acabado de ser divulgado o acordo da Marvel com a Sony, né? Então eu acredito que seja algo sutil, talvez mostrando um 4 estilizado numa fachada de um prédio. Isso seria muito interessante de acontecer. E a minha nota, eu vou destoar de vocês, eu vou dar um 4.9, porque o meu filme favorito do universo cinematográfico da Marvel ainda é Soldado Invernal, talvez o filme mais sério e o mais importante de toda essa construção, sem contar, é claro, o primeiro Homem de Ferro, porque sem ele não tinha acontecido nada disso. Ainda é o meu filme favorito, é o Soldado Invernal. Bom, é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Sete Jagunços Comenta. Diz aí pra gente o que você achou do filme, o que você achou do podcast. Comenta aí com a gente nas nossas redes sociais, @artfinalhq no Twitter, Facebook, Instagram. Comenta aqui no post do site. E é isso. Até o próximo Sete Jagunços Comenta. Valeu, Luigi. Valeu, Vitor. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau.